Está travado, 2782. Colombiano, pouso autorizado. 30 graus, 29, 29 latinos. Pouso autorizado na 10, 2786. 35, boa noite, contato 1 ABA, dessa vez chegada a ponte para 4.000 pés, Fenegal 1019. Viu 4298, localizador do ILS. Viu 4298, complete final ILS, chame a torre 118 da 195. Salvador, boa noite, Azul 4298, final de 7 milhas de ILS estabilidade. Azul 4298, boa noite, Terra Avistado, cheque tem de voo, vento variável 29, altíssimo 0.19, 19, todo o projeto 0, seca. Seca, bom, tudo bom, Azul 4298. Quero ver se para 2000, autorizado, final do ILS, ativei, com a minha localizador. 2000, autorizado, ILS, chamada estabilizada, chamada 6.3.9. Salvador, boa noite, Xanamé 310, final. Xanamé 310, boa noite, tráfego avistado, checa o trem de pouso, vento calmo, ajuste altitude 09, pista 0 seca, pouso autorizado. Pedro pouso, 10, Xanamé 310. Contato radar, desta via chegada da Bomé de Uno para o nível de voo 060. Breaker 9230, Abona 35. Contact the cell about control 231-20.80. Have a nice trip. American 230, after 120.8 today. Clave maintain flight level 340, moment departure. American 230, Roger, climb the flight level 340, do the moment. Voo 170, reduz a velocidade para 220 mais. Cancelado as restrições em Pelo, General 0-9, autorizado final e LSF, forma do carregador. E 2000, tem instrução 1019, para contar aí, fabricado 3-4-3. Desça e mantenha 3 mil pés, Fenegal 9-0 na margem. 3 mil metros a margem. Desça via chegada Golf para 4 mil pés, Fenegal 1-0, 1-9, vigilância. Aguarde o sinal do VLS e chegou no 8-8. Desce e mantenha 4 mil pés, Fenegal 1-0 na margem. 4 mil com 1-0. 78, desça via chegada a Bombé de Uno para o nível de voo 050, Fenegal 1-0, 1-9. A terceira da chegada é o número 5 na aproximação. 170, vetor ação para sequenciamento, voo na proa 030, limitado pelo curso do localizador. Matera proa 030, limitado localizador, voo 1170. Decola 970, isso aí mantém a 2000 pés, autorizado sinal ILS-8190, fome estabilizado. 1970, decola 2000, autorizado estabilizado na estrada. Azul 4235, complete final ILS, chama a torre 1185. Agora azul 4-5, obrigado, 4-5. Salvador, Azul 4235, boa noite. Azul 4235, boa noite, tráfego avistado, chefe 30, 0, todo autorizado, vento variável 29, altímetro 019. 19, livre pouso 4235. Novamente, eu chamei a minha 313, eu atingi e mantenho o ponto de espera. Vai, mantém. 060, 2000 pés autorizado, percepção localizador, voa 170. Informa 970, complete final, e ele é 78, 18, 18, 19. Pikachu 30, passing level 180, contact Recife, frequency 126.85, is enabled 125.45. American 230, 126.85, 125.45. Para velocidade de aproximação, segue o tráfego da companhia 7 milhas à frente com 140 graus de espelho. Está reduzido, senhor. Beleza. Pela 020, contato radar, isso é para o nível de voo 060, chegada Bomed 1, que é legal no 019. Descendo para o 060, Bomed 1. Eu gostaria de considerar a possibilidade de voar em TAP. Zero livre, pista seca, vento calmo, altímetro no 09, cheque tempo e autorizado. Ok, pode provar, não vai entrar. Tem o 170 passado, uma complete final ILS, chame a turma 1-8-1-9-5. 295, obrigado. Alô, boa noite, Gol 170, estabilizado em LS até 10, passo da frente. Gol 170, boa noite, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego 737 companhia, final aproximadamente a 1 milha da cabeceira 1, é a mais que saiu. Pagando. Contato radar dessa via chegada Belf para 4.003, Pegalhão 1-0, 1-9. Contato, 2-9, boa. Vetor para sequenciamento, curva esquerda, 3-0, 1-0, limitado pelo localizador. Variável 2-9, um ajuste 80-0 no 9. 6313, acaba 5-1, controle agora o Luiz Anderson, mais 0, bagagem. Luiz Anderson, tá 9020, desce e mantenha nível de voo 050. Contato radar, suba via saída, senão voo no para o nível 360. 360 para voo. Nave 020, reduz a velocidade para 2209. 3178, 46 para o localizador, curva à direita para 050, fonte estabilizada. Direita 050 para interceptar, bota na chave. Xanero 6303, pode voar campo? Xanero 6303, voo direto Leda. Direto Leda, grato. Desça para 2010, ele só para aproximação, salve estabilizado. 7-3-1-7-3. Atingiu 050, foi batizado, beijão. Relativo, mantém 050, vetor para sequenciamento, curva esquerda para 025, limitado pelo localizador, está na 020. 0-0, desse mantenha 4.000 pés, que vai dar 1-0-1-9. 4.000, no 0-1-9, outra 9-0-2-0. Ono 8-8-8, estabilizado o ISC, 1-0. Ono 8-8-8, complete final, e o ISC, o ISC, o Xana 3-1-8, desse mantenha 9-5. 8-9-5, Ono 8-8-8, boa. Seu jogador, Vano 888, estabilizado a 10. Vano 888, tráfego estabilizado, cheque de pouso, vento variável 2 nós, 0 2 nós, ajuste 0 nós. Pouso, muito obrigado. Pouso, você sabe, depois será puxado para baixo. Quer levar 1-0-1-9, precisa do som para 1-9-0 mais. 3-1-3-1-9-0-9-0-3-0. 3178, complete final e ele é Activation, na torre 1 no 8, décima 95. 9020 para o interceptor localizador, curva direita na Prua 070. Direita na Prua 070, localizador, observa 9020. localização de todo o Médio 2. Acordando. 8-8, pista 0, pouso autorizado, variável 2 horas. Pouso autorizado, 1-0, boa noite, 2. 5, tudo? Já atingimos, tem um ponto de parar? Máximo de parar, 3-0-5. 3178 no solo 02, libera a pista direita via Foxtrot, chama o solo 29. Decrona Foxtrot, 219, boa. Boa. Trama 020, trama de controle? Trama 020, não, tem como. Check 3, pouso, vento variável 039, altitude 0, pulo 9, pista 0 livre, pouso, muito obrigado. Controle embaixado e travado, livre pouso na pista 0, trama 020. Pista 10 autorizada, alinhar e manter. Aí manter, só solo 05, libera a pista direita via Foxtrot, chama o solo 219. Foxtrot, 209, 305, decolagem autorizada, pista no 0, vento variável 039, altitude 0119. 73, embalagem, pista 0, 3305. Utilizando o localizer, Rio 5972. Circulagem 72, complete final ILS, chama a torre 18 decimal 95. 18 decimal 95. Rio, circulagem 72. Rio 5972, tráfego avistado, cheque 3 de pouso, vento variável 039, ajuste de altitude 1019, pista 10, pouso autorizado. Tira autorizado, pouso 2019, Rio 5972. Chega o controle, FPS 120, decimal 80, mudar. Obrigado, passar com o controle, tá 3305. 4 mil pés, chegada bom médio 1, tem legal 0, na margem. 4 mil pés, meio de 19, bom médio 1, tem legal 0, vai. Salvador é o 3305 na saída Fuca. 3305, contato radar, suba via saída Puca para o nível 330. Subida 330 na saída Puca, tá? 335. Fuzil 4980, mantém o ponto de espera, tráfego na sinal 727 da Rio, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter. Azul 49, eu tô vendo. 962, sala 09, direita via Foxtrot, Luiz, olhando pra nós, hein? Azul 4980, decorada 12, chegou a encontrar agora a frequência 20.80, tem uma boa viagem. 0080, boa noite, obrigado. Sully, boa noite, Azul 4980, decolado na sua escuta. O 4980, contato no Azul, sub-avia Puca para o nível 350. via, alguma possibilidade de voar direto para o? Foi direto Jamo. Jamo, obrigado. Quatro, autorizado, sinal e evento, sim, quatro, estabilizado. Estabilizado, vai chamar estabilizado.